Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje temos direito a música com telepontos. You know it's raining outside in a park. Grass is still waiting for us to let our winter lay. There's no more than this like gray empty. Drops are putting us together. Too lazy to breathe in words. And the winter should be forever. Too lazy to make it worth. You know, even if that day was blue, we would be in the same pretty empty cosmos. What do you want? Prometemos que este programa não será uma Happy Mess, mas temos aqui o vocalista dos Happy Mess e pivô também da SIC Notícias, Miguel Ribeiro. Muito obrigado por teres aceitado este convite aqui das Conversas de Esquina. É um prazer. Uma agenda muito atarefada e já na preparação desse concerto dos Happy Mess no Alive, está quase a chegar, no passeio marítimo de Algés. Mas antes de tudo isso tenho que te perguntar, em Tondela pedem uma estátua a Petit, ao treinador que conseguiu salvar a equipa da 2ª Divisão. ML, deveria pensar no mesmo no teu caso? No meu caso, poderia começar a construir mais do que uma estátua. Eu acho que poderia ter uma nova sede. Em tua homenagem. Em minha homenagem, porque eu pago tantas multas e infelizmente eu vivo num bairro muito problemático que é Campo de Ouro, que tem sempre dificuldades extraordinárias em estacionar e eu tenho horários muito extraordinários também e muitas vezes fora de horas e então ando sempre um bocadinho ao contrário de toda a gente e tenho dificuldade extrema em estacionar, embora tenha o dístico. Eu pago um dístico, a minha mulher paga outro dístico, ou seja, nós pagamos lá todos os meses, todos os anos pagamos para ter um estacionamento, só que a questão de Lisboa é muito delicada, quer dizer, hoje em dia tenta-se afastar os carros que não entrem na cidade, mas há pessoas que vivem na cidade e têm que ter lá o carro e se não tiverem garagem não têm como gerir o seu dia-a-dia. É um bocado difícil. Odeio o EML, é uma relação não de amor-ódio, mas de ódio puro. Os fiscais não entendem que está lá o dístico de morador. Entendem, mas o carro está mal estacionado. que também é uma coisa absolutamente banal em Campo de Ourique, porque estacionar bem em Campo de Ourique era a mesma coisa que fazer bingo todos os dias, não é? E não, não é fácil, mas pronto. A pureza de Campo de Ourique foi traída por alguma fama que agora o próprio bairro tem? Eu não sou fundamentalista, eu gosto que o bairro tenha vida, eu vivo no bairro há muitos anos e assisti já a várias fases. E assisti a uma fase que me deixou muito triste. Na altura vivia na Ferreira Bosch, que era uma rua que historicamente sempre teve muito comércio, muita dinâmica, e de repente morreu completamente. Uhum. E depois o elétrico deixou de passar, e então aí foi triste de ver aquilo ao abandono, e depois de repente só meia dúzia de lojas chinesas é que existiam. E nos últimos anos o bairro voltou a ter vida e isso deixou-me bastante feliz, sobretudo porque começou a ter comércio novo, com gente nova, com sangue novo, com ideias novas. O mercado de Campo de Ourique também veio ajudar bastante, começou a puxar também turistas até lá, ou seja, o 28 já leva turistas até lá, já começa a ver tuk-tuks lá à frente, e o que me assusta, ainda esta semana estava a pensar nisto, estão aqui dois tuk-tuks estacionados à frente, isto significa que daqui a um ano poderão estar muitos mais. É esta dualidade, estás a perceber? É, por um lado, gostar que o bairro tenha dinâmica, gosto que tenha vida, gosto que tenha gente nova, mas gosto que também se garantam um mínimo de condições de habitabilidade, de conforto para quem lá vive. É muito chato, quer dizer, eu sei que é muito cool ir passear ao fim de semana ou sábado, ir às compras a Campo de Ourique, né, e almoçar por lá. Tirar uma fotografia para o Instagram. Exato. E os desgraçados, os que vão lá, como eu, tenho que levar o meu filho às 9 da manhã, imagina, ao futebol, e quando volto ando uma hora e meia para estacionar. Por favor, não é? Lisboa está a ser retirada lentamente e aos poucos aos lisboetas, ou não entras nessa corrente quase... Eu acho que tem que haver essa preocupação. Eu quero fazer parte dos que fazem esse alerta. Acho que os políticos têm que ter um bocadinho essa percepção de que não se pode trabalhar só em função do turismo, só em função do desenvolvimento cultural e da dinâmica do comércio. Acho que tem que se ponderar tudo isso com as pessoas, porque os bairros e as cidades são feitas para as pessoas. Eu tenho muitas vezes essa conversa, por acaso sou amigo do Presidente da Junta de Campo de Ourique, não... E não ousaria hostilizá-lo. Não tenho, por acaso somos vizinhos e conhecemos-nos bem, e ele é uma pessoa que ouve, não é? Podia ser daqueles que não, ok, enfia-se no seu casulo e não, enfim, não liga ao que as pessoas dizem. Ele ouve as pessoas e acho que também me ouve um bocadinho a mim, e ele partilha desta nossa preocupação de algumas pessoas em Campo de Ourique, do bairro ser tomado pelas pessoas de fora. Porque historicamente, não sei se sabes, o bairro de Campo de Ourique, toda a gente dizia que ele parece uma vila dentro da cidade, e eu que me venho de Trás-os-Montes, não é? e sempre gostei muito dessa particularidade de conhecer o padeiro e conhecer a senhora da mercearia e virem-me tocar à porta, olha que lhes estão a rebocar o carro, e sabem onde é que eu moro, portanto tem esse lado de bairro ainda, mas que pode ser engolido de repente pelos tuk-tuks. E ele também, eu acho que ele tem essa sensibilidade e tem feito um grande esforço, até com a EML, embora ele não tenha carro e não conduza, o que é um... nunca vai compreender verdadeiramente a luta. mas pronto, o bom senso nas cidades é fundamental. Eu acho que ainda agora esta discussão à volta das obras ali no Eixo Central, uhum, e no Caixo Seré, eu compreendo perfeitamente as pessoas que se assustam com as obras, que se assustam com criar uma nova dinâmica à cidade e que pode prejudicar que ela vive durante um ano ou dois anos. Eu acho que as cidades são seres orgânicos, que vivem, percebes? E não são imutáveis. Eu acho que as cidades têm que crescer e mudar e em função das pessoas, em função das novas dinâmicas, em função do comércio, em função do turismo, tudo isso tem que ser ponderado. É bom senso, eu adoro bom senso em tudo, e acho que no crescimento e nas cidades também passa por aí. Nunca houve vontade de pegar nas bagagens e ora pegar na A1, ora pegar na A5 e decidir uma nova paragem onde ficar? Todos os dias. Sim, penso muito nisso. O que é que te impede de efetivar isso? algum afeto ao próprio bairro de Campo de Arico? Eu sou, apesar de ser transmontano e apesar de ser de uma cidade pequena, eu sou muito cosmopolita, muito urbano. Uhum. As coisas que me deixam feliz, a mim e a minha família, são coisas urbanas. No dia-a-dia, depois apetece-me sempre, e isso também faz parte do ser urbano, a cada 3 dias lembro-me, apetecia-me era estar num sítio assim com espaço, com verde, onde pudesse não pensar onde é que vou estacionar, onde não tivesse que esperar para comer num restaurante, onde não tivesse que pedir por favor para serem simpáticos. E isso o campo oferece, as cidades pequenas oferecem, e é uma dualidade, quer dizer, mas depois perdia muita coisa, porque eu sou uma pessoa que precisa, faz parte da minha essência o lado cultural, e infelizmente em Portugal e no resto da Europa também, mas sobretudo em Portugal, sair das grandes cidades, a oferta é reduzida, muito reduzida, e eu não sabia viver sem isso. Tens essa coragem para dizer a alguém, por favor, importa-se de ser mais simpático? Muitas vezes, mas não tantas quanto desejava, sabes porquê? Porque eu também não sou uma pessoa que, não sou muito simpático assim na primeira abordagem, dizem até que sou mal encarado, e portanto, quer dizer, eu não posso exigir às outras pessoas aquilo que eu não consigo ser, às vezes são formas de ser, não, sei lá, eu nem reparo, nem dou conta que estou a ser, pá, sou assim, sei lá, olha, é um assunto que eu não sei abordar. mas porque é uma questão, e já falaste disso, é mais uma questão de feitio em si, teres essa necessidade de ter uma primeira abordagem mais carrancuda. Um mecanismo de defesa de vamos lá ver sairá daqui. Nem passa por aí. Passa mesmo por defeito da peça, não sei. Acho que é mais por aí, não é feitio, assim... Qualquer coisa, sei o meu pai também é assim um bocadinho, mas sou boa pessoa, acho eu, no fundo. Fazendo essa autoanálise, consideras-te uma boa pessoa? Acho que sim, às vezes. Para quem é transmontano, chegar a Lisboa é como entrar numa espécie de Twilight Zone, uma espécie de nova realidade. Onde é que eu vim cair? Foi a primeira pergunta que fizeste. Olha que não foi bem assim. Eu enfim, saí de Valpaços, em Trás-os-Montes, quando acabei o secundário, já não havia mais, portanto, quem queria seguir a universidade. Sim. E estudos, e tinha que ir para a cidade, e então eu fui para o Porto, foi lá que estudei, foi lá que tirei o curso, na Escola Superior de Jornalismo, e portanto tive ali uma adaptação ao Porto, que é uma cidade intermédia, não é uma cidade muito, muito, muito grande, e não é uma cidade pequena. E houve ali, e eu no Porto tinha muitos amigos, tinha muita gente, pá, grande parte dos meus amigos da adolescência também foram estudar para lá, portanto estava acompanhado, digamos assim, fui descobrindo a cidade com eles e sozinho também, que também gosto de descobrir, sou muito curioso, on my own, e depois a segunda fase foi para Lisboa, quando vim trabalhar já para a SIC, e cá encontrei também, tinha família, tinha primos da minha idade que me enquadraram, digamos assim, que me emprestaram primeiro o carro, que, percebes? E então não foi difícil, fui conhecendo muita gente, fui conhecendo primeiro o universo de amigos dos meus primos e da minha família e dos meus amigos que já conheci há algum tempo, e depois... também os colegas, porque aquilo que acontecia, e acho que ainda acontece isso hoje um bocadinho, acontecia quando nós chegamos à SIC, ali uma geração quase do início, havia 1, 2 no máximo de Lisboa, o resto vinha todo, era tudo expatriado do norte a sul. E ajudavam-se uns aos outros. E estávamos todos juntos, e aquilo era uma família, era uma comunidade muito... que se apoiava muito, de facto, íamos jantar a casa uns dos outros e passávamos 25 ou 26 horas por dia juntos na SIC e juntos, e portanto era assim uma e isso ajudou, não é? Ao chegar a Lisboa, qual a maior dificuldade? Adaptar-te ao ritmo intrínseco da cidade ou fazer a rotunda do Marquês? sim, lembro-me das primeiras vezes de fazer a rotunda do Marquês. Eu lembro-me das primeiras vezes que vinha de carro para cá, de evitar o centro da cidade, claro. Ou seja, eu vinha pela Crel para entrar para Campo de Arico, que era onde vivia na altura, portanto era surreal, só para não meter ali na confusão e não perder, e Sim. Uma questão de insegurança ou uma questão de eu venho lá de cima e nunca vou ser capaz de fazer isto? Não, uma questão de não controlar ainda, não ter as skills, não sabia. Não é? És uma pessoa saudosista, recordando esse passado, és daqueles que embarca na frase eu era tão feliz e se calhar não o sabia. Sim, não há como não. E sobretudo porque, no meu caso, a minha infância e a adolescência foram muito felizes. Uhum. E a minha família e os meus pais foram incríveis, deram-me sempre asas para acreditar e para sonhar. E então a minha infância e a minha adolescência foi muito assim. E quando tu vives numa cidade onde tu podes passar o tempo que quiseres na rua, andar de bicicleta com os teus amigos, à descoberta, ir para o meio da floresta procurar ninhos e fazer casas na árvore, quer dizer, isto é o mais idílico possível, não é? Parece mentira, mas uhum. foi a verdade. E nós éramos muito assim, nós levávamos à letra aquelas aventuras dos 5 e depois vieram os 7 e mais recente uma aventura e essas Sim. coisas. E nós éramos um bocadinho assim, andávamos com os cães e com as bicicletas e à descoberta. Essa vivência transformou-te numa pessoa sedenta, talvez não seja a palavra certa, mas com muita vontade de liberdade. Sim. Deu-me as ferramentas para acreditar que tudo é possível e que depende de ti. Uhum. Ou seja, podia ter, mas eu ia sozinho para a escola. Com 6 anos já ia, a minha mãe estava a ver do apartamento. A pé. Não é? A minha mãe conta-me sempre uma história de me ver que aquilo, a escola era relativamente perto. Mas pronto, mas para mim era uma aventura, não é? Com 6 anos, nem me lembro muito bem, e sei que levava carrinhos, queria levar os carrinhos para a escola, então metia-os nos sapatos e a minha mãe via-me ir todo trôpego por ali abaixo, a ir em direção à escola. Pronto, e estas coisas dão-te coragem, autoestima, eu sou capaz, não é? Aos 6 anos já sou capaz de ir sozinho para já a escola. Já sou adulto. Não é? O meu filho tem 9 anos e não leva à escola. São fornadas diferentes, são formas de... Eu tento transmitir isto aos meus filhos, mas não é fácil. Na cidade, hoje em dia, é muito, muito difícil tu dares a liberdade que eu tinha. Não há como. O Porto humanizou-te, tornou-te mais mecânico, mais cerebral. Ensinou-te certo, a vida a isto. É verdade, foi um bocadinho isso. O Porto... Pelo facto de pela primeira vez estar sozinho, né? Ir para uma casa sozinho, na altura tinha um quarto alugado numa casa e pronto, fiquei pela primeira vez sem a minha família, sem a minha rede, não é? sem o meu pai, sem a minha mãe, sem a minha irmã. Chora-se muito. Bastante, muito, imenso. Chorei, foi muito triste, uma fase em que só me apetecia voltar para casa, né? Para o ninho, mas e aí começas a criar as tuas armas, não é? A tua armadura para sobreviver perante o desconhecido. E sim, foi um bocadinho o Porto, acaba por estar na minha vida associado a isso. E eu hoje gosto muito de ir ao Porto passear, gosto de ir lá passar um fim de semana, mas não consigo conceber a ideia de voltar a viver no Porto. Foi no Porto, podemos pôr isto nestes termos, foi no Porto que perdeste a essência de uma vida. Ah, sim! Ah, tá. Não. Sim, claro, foi. A opção do jornalismo, e foi no Porto que tiraste o curso de jornalismo, hoje, olhando em 2016, para essa opção tomada com 18 anos, essa opção ainda é vista com bons olhos? Ou, no entanto, surge-te a frase na cabeça: onde é que tu te foste meter, rapaz? Mas porquê? Sim. Eu até agora tenho sido muito feliz no jornalismo. Sorte ou trabalho? Sorte e trabalho. Tive sorte porque fiz parte de uma fase em que surgiram as televisões privadas, em que havia muitos jornais novos, com gente nova, com sangue novo, com ideias novas. Aprendi com uma nova geração que queria mudar a forma de fazer jornalismo, fugindo àquele cinzentismo que nos habituavam as rádios públicas e as televisões e a televisão pública, e fiz parte dessa geração em que éramos motivados, éramos incentivados a fazer diferente, a sair da caixa, a sair, e e havia ali uma geração, que é a geração Emílio Rangel, que foi, de facto, foi uma escola. De lá para cá, muita coisa tem acontecido, não é? Umas coisas boas, outras coisas más, houve avanços tecnológicos, houve condições que não tínhamos há uns anos, não é? Eu lembro quando comecei na SIC, nós tínhamos, não havia correspondentes em quase lado nenhum, ou seja, nós tínhamos que ir fazer uma reportagem e tínhamos, imagina, estava em Lisboa, tinha que ir a fazer uma reportagem ao Alto Alentejo, ou estava no Porto, tinha que ir à Guarda, eram horas e horas, não havia as estradas que havia hoje, para lá e para cá, não havia os computadores como hoje já, não é? Tu envias logo as imagens e estão cá, nós tínhamos que ir às vezes com o carro ao meio de uma serra para ir a um transmissor, fazíamos do Peugeot 106 um Jeep para chegar lá, era tudo uma aventura. Era tudo, era suor, sangue e lágrimas cada reportagem que nós fazíamos. Era aí que o jornalismo dava gozo. Sim, era incrível essa adversidade diária. As coisas foram se tornando mais fáceis hoje em dia, quer dizer, a nova geração não tem noção da dificuldade, mas eu também ouvi os mais velhos a dizer a mesma coisa. Ah, vocês não sabem quem era. Pronto, eu não quero ser velho neste sentido. Eu gosto de pegar mais pelo lado de deontológico, da forma como nós fomos, como essa geração que te dizia, costumo dizer, a geração Rangel, pensava, eu acho que hoje há muito mais cisentismo no jornalismo, uhum. as cabeças estão muito mais quadradas, estão muito mais, são mais cinzentas, as pessoas não ousam tanto, têm medo de ousar, de ser diferentes, gostam todos de fazer a mesma coisa, aquela ideia de que ser a ovelha negra é uma coisa horrível. Quer dizer, se tu pegares na perspectiva que ninguém pega, não é? Tu vais acompanhar o Presidente da República e todos estão a dar o mesmo lead, todos estão a dar a mesma notícia, e tu pegares na coisa diferente, isso é extraordinário. Mas hoje em dia todos têm medo. Há mais medo de falhar do que medo fazer. De falhar, medo de arriscar. Mas a culpa não é das novas gerações. As novas gerações são tão boas ou melhores do que a minha. O problema tem a ver muito com as próprias FIAs, e por mim falo também às vezes, eu exijo a notícia que a TSF está a dar, ou que não é, é um bocado estúpido, nós entramos nesse, hoje em dia não se arrisca, não se faz jornalismo sem amarras, faz-se um jornalismo formatado. Tu neste ciclo que falas da formatação, tens também a tentação de ficar agarrado ao que existe? Eu tento sempre sair dessa formatação, embora no meu dia-a-dia quase sempre esteja nela. Hoje em dia, por cima, tenho um trabalho que é de pivô, de informação, que não tem muita margem para improvisar, que já de vez em quando vejo aí malta nova e mesmo antiga que quer tirar a gravata, quer se virar do avesso, mas, quer dizer, apresentar as notícias não tem grande criatividade. Não depende de ti só, tu é suposto seres um veículo que não distrai as pessoas, quer dizer, não faz muito sentido para mim que ponham lá uma miúda gira com um grande decote, quer dizer, eu quero ouvir a notícia, não quero estar a olhar para o decote e para o cabelo da miúda. Eu penso um bocadinho assim, acho que o pivô tem que ter uma imagem minimamente sóbria, não forçosamente séria, mas sóbria, não tem que dar, não tem que dar nas vistas, não é a notícia, ele é o veículo da notícia, e eu nessas coisas sou muito conservador, e nós olhamos para o jornalismo anglo-saxónico, quer nos Estados Unidos, quer na BBC, eles andam há anos e anos e anos à nossa frente, sempre a fazer isto desde sempre, não é? Foram as grandes escolas, e continuam a fazer as coisas da mesma maneira. Acho eu. Se calhar vou estar enganado aqui a uns tempos. Aparece aí alguém a apresentar notícias de fato treino e as pessoas até gostam. Gosta, sim. Bah, pronto, mas se viverem na Venezuela ou assim, talvez gostem, não sei. É talvez o trabalho mais inglório que existe no jornalismo, ser o pivô. Tantas vezes associado à exposição mediática, mas, no entanto, ser apenas esse veículo per si. Não é apenas porque parece uma coisa simples, mas não é uma coisa simples, porque senão todos faziam. Claro. Exige muito trabalho, exige muita capacidade de estar informado, capacidade de raciocínio rápido, de teres armas para estar, se for preciso, 3 ou 4 horas em direto, sem rede. Isto implica trabalho, implica tempo, implica teres... virás muitos frangos, não é? E hoje em dia há pessoas que acreditam que é possível ser pivô na Farinha Amparo. Um, sim, dois, três, está feito, está um pivô. Feito. Tem um fato impecável e uma gravata em 5 estrelas e pronto. Tu tens que fazer muitas coisas que não são visíveis. Uma boa entrevista, hoje em dia não basta fazeres as perguntas óbvias. Eu, pelo menos, é assim que penso. Sim. Tens que fazer a pergunta ou as perguntas sem medo de as fazer. Para as fazer, tens que saber do que é que estás a tratar, tens que estar contextualizado, tens que ter background, tens que ler as notícias todos os dias, os jornais, ouvir, tens que estar atento ao mundo, tens que ter um mínimo de cultura geral e não podes fazer a pergunta só porque, eu sou um gajo fantástico, tenho uma autoestima do caraças, vou aqui fazer uma pergunta que eu vou deixar entalado. E ele deixa-te entalado a ti, responde-te e tu enfias a viola no saco, não é? E vais à tua vida. É triste, e isto acontece diariamente, mas isto não é valorizado, isto é um defeito profissional meu, e às vezes parece meio ridículo ser eu a verbalizá-lo. Eu acho que há gente atenta, não é? As pessoas não são estúpidas. Esse perfeccionismo faz com que na área existam pessoas que não gostem de ti. Mas isso na televisão, então, é um mundo muito competitivo, naturalmente que deve haver muita gente que não gosta de mim, mas convivo bem com isso, não, eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito e sou como sou, e também sei que há muita gente que gosta, portanto, é por aí. No jornalismo és adepto de uma máxima que é: estou aqui para trabalhar, não estou aqui para fazer amigos. Eu tenho muitos amigos no jornalismo e tenho muitos amigos, ainda tenho alguns amigos na SIC, porque muita gente foi embora, e há ali uma nova geração, e mesmo assim tenho muitos amigos, mas não vou para a SIC já fazer amigos. Tenho alguns, tenho muitos colegas com quem me dou muito bem, mas não, quer dizer, não, eu também já estou numa idade, não é? Já tenho mais de 40 anos, é que não tenho que andar a fazer amigos aí. A idade traz isso, a calma perante a não necessidade da aprovação dos outros? Eu acho que é fundamental. Eu tenho a nítida noção de que todos os dias tenho que provar, todos os dias tenho que fazer o meu melhor, todos os dias continuo a ter esta ideia de que não é possível falhar. Todos os dias acordo e sei que tenho que fazer o meu melhor, tenho que me superar. E eu acho que isto, até o Mário Crespo, que tinha 60 e tal anos, acreditava nisto, e eu falava muito com ele sobre isso, e isso significa que é um bom profissional, que tem consciência de que o trabalho e o sucesso faz-se conquistando todos os dias, e não... ficando, fiz hoje um bom trabalho, já não tenho que provar nada a ninguém. Quer dizer, em quem mandas, tens que dizer muitas vezes: pois, talvez não tenhas sido feito para isto. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu fugi desde sempre a cargos de chefia, tenho tido alguns, porque há alturas em que eu não consigo dizer que não. Não, faz parte também do meu trabalho, não posso fugir. E eu percebi isso cedo, porque eu não tenho muito, muito jeito para falar com as pessoas que estão a aprender ainda. Para mim parece-me tudo óbvio, sabes? E não tenho a delicadeza, disponibilidade e a forma certa de abordar. Ainda de vez em quando algumas colegas minhas ou colegas vêm ter comigo: pá, tu quando não sei o quê, mas foste tão bruto. E eu assim: pá, sério, realmente, que atrasado mental que eu sou. Não tinha bem essa noção. E comecei a perceber que eu nunca poderia ser um bom chefe. Porque um bom chefe é um tipo que, quando tu falhas, ele explica-te porque é que tu não, porque é que tu não fizeste bem. Ajuda-te a concretizar da melhor maneira. E eu nunca fui assim. Foi sempre assim: olha, pá, desculpa, mas vais ter que voltar a fazer isso porque isso está tudo mal. E o atrasado mental de Miguel Ribeiro era incapaz de explicar porque é que aquilo estava mal, porque é que... Não tinha tempo, não tinha paciência, pá, e isso tinha muito a ver também com lá está, com aquela coisa, a impulsividade da idade, achava que não, que era tudo óbvio, então porque é que eu havia de estar a, sei lá, Olha, mais um assunto tabu. Alguma nova geração pode viver com o trauma Miguel Ribeiro? Acho que já superado. Já superado. És uma pessoa que se irrita com facilidade. Pegando no exemplo do jornalismo, para tudo o que está à tua volta, irritas com facilidade ou a própria idade também de que falávamos traz alguma paz de espírito? Eu não me irrito com muita facilidade. Pode acontecer, pode estar o mundo a desabar e eu não me desmancho, ou seja, mantenho a calma. Isto significa que há aqui um processo de acumulação, vai acumulando e depois um dia arrebenta de uma forma às vezes até despropositada, mas é muito raro isso acontecer. Não sou pessoa para me irritar e discutir e coisas desse género, não sou. Na redação não deixas passar os erros impunes e em relação aos teus filhos deixas acumular e perdoas até ao infinito. Certo, é isso. Tento ter um equilíbrio, tento que explicar-lhe as opções, que eu às vezes tenho que dizer que não, muitas vezes, não é? Mas tenho que lhe explicar porque é que digo que não. E é uma tarefa que não é fácil, porque eles dizem sempre, e porquê? Mas porquê? Aquilo leva-te a um processo tão doido que tu no final dizes assim, porque eu quero. Porque sim. Porque sim. E muitas vezes termina assim, mas na maior parte das vezes o não vem associado a uma explicação porque é que é não. Eu quero que os meus filhos não sejam meninos mimados, ou seja, vão levar com um não muitas vezes. Qual a recompensa que existe hoje, ou talvez no futuro, para o tanto trabalho que os filhos dão? A recompensa é tu criares pessoas saudáveis, com a cabeça aberta, com uma capacidade de trabalho fora de série, e é isso que eu quero que eles tenham, que sejam felizes, que sejam pessoas do ponto de vista emocional equilibradas, que sejam pessoas que tenham coragem para ousar, para ser diferentes, que tenham coragem para lutar pelo que acham que são os seus direitos, pelo que acham que são os direitos das pessoas à sua volta, da sua comunidade, que sejam pessoas com consciência social. E isso eu faço muito, procuro sempre contextualizar os pequenos dramas do dia-a-dia, que são os grandes dramas da sociedade, desde explicar porque o que é a homossexualidade, o que é o racismo, o que é esse tipo de pequenas coisas do dia-a-dia. Para mim são as grandes causas e eles começam a ter essa consciência. E deixa-me feliz, é sinal que alguma coisa está a acontecer. O ser pai tornou-te também mais adulto. Em termos mentais, pensaste para ti, ora bem, já não tenho mais 18 anos, se calhar é a altura de ficar um homenzinho. Eu não sou, não sou nada disso. És uma alma velha. Como é que hei de explicar isto? Não tenho essa capacidade de me adaptar à velhice. Não é que já esteja na velhice, mas ao envelhecimento. Tento manter sempre a minha cabeça fresca e é a minha forma de estar, quer dizer, nem sequer é um esforço que eu faço. Eu não sou daquelas pessoas que está sempre no meu tempo, eu continuo a achar que o meu tempo é este e olho sempre para o futuro como uma coisa surpreendente que eu quero trazer para mim. Nunca serás um velho do Restelo? Nunca, é isso seguramente que não. Seguramente que não. Com uma esposa a trabalhar na RTP, deduzo que o tema proibido lá em casa seja a televisão. É. Mas é que não fazemos grande esforço para o proibir. Não temos sequer essa necessidade, porque perdemos ali algum tempo para falar como é que correu o dia e essas coisas e a partir daí desligamos a televisão e não vemos televisão. A maior parte das vezes é assim que acontece. É mais difícil ou mais fácil estar com alguém, fazer vida com alguém que esteja no mesmo submundo, no mesmo mundo que nós? Não sei, porque eu em idade adulta não te sei dizer, porque nunca vivi com pessoas que não trabalhassem em televisão. Portanto, não faço a mínima ideia. Mas por uma questão de necessidade, de proximidade, de afetividade com aquilo que eu faz, acho que deve ser interessante também, porque eu tenho colegas meus e colegas minhas que têm vivem e são namorados e são casados com pessoas de outras áreas e são igualmente felizes. Eu acho que não... Às vezes até pode ser mais redundante, não é? Pode ser um bocadinho... Às vezes caímos na tentação de ter ali conversas que só nós é que entendemos. Sim. e que isso torna-nos um bocadinho mais... mais banais, no sentido de que às tantas só estamos a falar entre nós e não estamos a falar de outras coisas, não abrimos o... chegamos a casa, passamos um dia no trabalho e de repente estamos os dois a falar do mesmo, e nós sentimos que isso não é saudável. Portanto, se calhar até é mais interessante chegares e tens uma... sei lá, a tua mulher é médica ou numa área completamente diferente, o marido da minha colega é taxista, quer dizer, vão falar de coisas diferentes seguramente. Acho que deve ser interessante. A televisão não colocou em ti a pressão ou vontade de seres vaidoso? Sim. A vaidade. Eu acho que todas as pessoas que trabalham em televisão são vaidosas. Por natureza? Por natureza. É um meio muito... Tu dás a cara... E isso gera vaidade, não é? O facto de ser reconhecido, mesmo que seja inconscientemente. Eu olho, faço esta abordagem um bocadinho já perspectivando de fora para dentro. E acho que sim, que toda a gente é vaidosa. Toda a gente, mesmo que diga que não ligo, de cada um tem a sua vaidade. Há um ego a necessitar por vezes de ser alimentado? Já que apareço, digam-me qualquer coisa. Eu estou, sim, aqui na rua. Eu acho que sim, que os egos de quem trabalha no mundo do espetáculo, no mundo da comunicação, precisam de ser alimentados. Não sei explicar bem porquê. Eu acho que é o facto de haver tanta concorrência das pessoas, o reconhecimento geral obriga-nos a ter uma autoestima sempre muito, muito bem alimentada, muito bem lubrificada, e acho que se calhar passa por aí, não sei. A autoestima não pode, por vezes, ser confundida com convencimento? Pode ser. Olha aquele tão cheio de si. Sim, pode ser. Quando é em excesso, sim. E aí entra outra vez o bom senso. Eu acho que as pessoas têm que ter esse discernimento, têm que ter essa capacidade de perceber que uma coisa é tu estás bem contigo próprio, porque as pessoas te afagam o ego de vez em quando, te dizem, olha, pá, gostei muito daquela entrevista, sim, que tu fizeste. Isso é uma coisa simpática, quer dizer, mesmo o ferreiro que está a fazer ali uma peça... que não interessa a ninguém, sei lá, este suporte de microfone, e se chegares ao fim e dizes, oh, Sr. Manel, este suporte de microfone está impecável. Isto é muito agradável de ouvir, não é? Sim. Sobretudo para quem trabalha num meio mais competitivo, e eu acho que passa por aí, e onde sistematicamente, e eu volto a frisar isto, dá a cara, que é muito diferente de seres uma pessoa anónima ou seres uma pessoa que dá a cara, porque te vês confrontado com isso no dia-a-dia. Eu vou ao café e todos os dias me dizem, ah, ontem aquela entrevista, ou aquele tipo, não sei o quê, deixou ali meio... tu és confrontado com isto todos os dias, não é? É julgado em praça pública. Certo, é mesmo isso. E, portanto, valoriza-se mais esse afagar do ego de vez em quando. Acho que faz-nos bem. Num mundo tão competitivo como o jornalismo, há espaço para conhecer verdadeiramente as pessoas que trabalham contigo ou apenas conheces as personagens, por assim dizer, por detrás do nome? Não, conhece-se normalmente as pessoas que estão por detrás das personagens, que estão por detrás do papel que representam, não é? Eu julgo que conheço a Júlia Pinheiro como ser humano, não conheço como a figura que apresenta o programa da manhã, com todas as suas excentricidades. Obrigado. Ora, isso. Isso. Portanto, eu presumo que sim. Presumo que nos vamos conhecendo uns aos outros, não é? Conhecemos-nos despidos. Desse papel que cada um representa. E tu dás-te a conhecer ou... Excentricidade. O que acontece muito quando se ganha o Euromilhões. É excentricidade. Ia-te perguntar era se tu te dás a conhecer ou em algum momento colocas um travão e tu próprio defines, a partir daqui não quero que as pessoas saibam mais de mim. Certo. Eu não gosto de partilhar a minha intimidade com pessoas que não me conhecem, que eu não conheço. E daí que eu me proteja muito, bastante, e não gosto de expor muito a minha vida pessoal. Nunca verás, né, numa rede social os meus filhos, nunca verás eu abraçado aos beijinhos em Copacabana com a minha mulher, não, isso não acontecerá, não acho que seja interessante para o grande público ver esse meu lado. Aquilo que eu quero que conheçam é o meu trabalho. Tem um lado que é visível, que eu não posso esconder, portanto esse lado é público. Agora, tudo o que tem a ver com a minha vida privada, eu só partilho o que eu quiser, como quiser, quando quiser, e com quem quiser. Tiveste que dar muitas negas a revistas? Eu dou muitas. Constantemente, sim. E às vezes as pessoas começam a desistir e acham que eu sou um chato. Lá está ele todo arrogante. Sim, a minha mulher, como é do entretenimento, tem mais dificuldade em gerir isso. Até porque também precisa dessa visibilidade, e eu próprio também preciso, todos nós precisamos, não é? É uma forma de venderes um bocadinho a tua imagem. A tua imagem, sim. E para ela é mais difícil gerir isso, mas já fiz produções para a Caras há uns anos, mas não é uma coisa que me deixe confortável, não me sinto nada confortável com isso. Não há o receio de tantos nãos e de não te expores tanto, porventura possa levar a que um dia sejas encostado? Não, encostado, quer dizer, profissionalmente acho que não, porque o meu trabalho vale o que vale, e isso tenho que o provar no sítio certo, que é no espaço onde trabalho. Mas sim, quer dizer, hoje em dia há um lado de circense, quase, que está associado a quem trabalha na comunicação, que não consegues evitar, não é? E isso traz-te... É uma coisa difícil de abordar. É um circo mediático que no teu lado de conservador, como já o assumiste, não faz... Não, para mim não faz sentido, pois, mas o que eu queria ir um bocadinho mais longe, mas às vezes ponho um travão, ainda tenho este meu filtro. De não dizer tudo o que vai na aula. É isso, é um bocadinho, mas hoje em dia, se calhar, há coisas que passam por esse lado circense que são muito valorizadas. E pronto, e mais não digo. O Autor Fora de Horas foi um programa que teve o seu tempo, ou no entanto tiraram-te cedo demais? Eu quero crer que o Autor Fora de Horas, o autor e os seus congêneres têm sempre espaço e vão ter espaço na televisão. Estamos a passar uma fase em que isso é mais complicado. Voltamos a ter uma fase muito aguerrida de audiências. E que invariavelmente os primeiros a cair são programas marginais, e a cultura continua a ser marginal, não tem direito, não tem espaço no horário nobre, e muito pouco espaço nas televisões, nos jornais e nas rádios. Portanto, mas quero acreditar que é só uma fase. Era aí que sentias a verdadeira liberdade naquilo que fazes? Havia mais genuidade da tua parte? Sim, era mais genuíno, no sentido de que aquele programa é quase uma espécie de programa de autor, que já estão em desuso, até na rádio já é difícil ter programas de autor, e então em televisão, não sei, devem-se contar pelos dedos. E eu tive esse privilégio durante um ano e meio de estar a fazer um programa de autor, no sentido em que o programa era a minha imagem, era com a abordagem que eu queria, nas áreas em que eu queria, falava com as pessoas que eu achava interessantes, claro que tendo sempre como ponto de partida uma coisa básica, que é o interesse público, não é? O interesse de quem me vê, mas editorialmente julgo que nunca convidei a ninguém que eu desgostasse, que eu não quisesse ter lá, e isso é um privilégio. De facto, foi muito simpático este ano e meio que estive a fazer o programa, porque me permitiu falar com pessoas que eu admiro. Quantas vezes te passou pela cabeça que se lixa o pivotismo, que era isto? Nunca, sabes, porque eu também gosto muito de apresentar notícias. Gosto muito. Gosto da adrenalina de apresentar notícias, do facto de nós estarmos ali uma tarde ou uma noite inteira e poder acontecer alguma coisa, e acontece quase sempre. Então eu estou no horário que é tarde, final de tarde, às 7 da tarde, as pessoas não têm noção, mas a maior parte do alinhamento, nunca ouvi mais gordo nem mais magro, aparece-me e obriga-me em metade de não diria metade, mas um quarto, a improvisar, a criar, sem que as pessoas se apercebam, a notícia, sem qualquer rede, e isso dá-me bastante prazer, dá-me muito gosto. E gosto muito também de fazer a hard news, de entrevistar no momento quente da notícia, que é completamente diferente de uma entrevista pensada e longa, com disponibilidade mental para... São formas de trabalhar diferentes. E eu também não consegui libertar-me disso com facilidade. De facto, o que me faz feliz é poder fazer isso, trabalhar numa área que é a área, por exemplo, da cultura, neste género de entrevista mais pausado, mais que me permita conversar sem o stress da audiência e do segundo, do cronómetro, não é? E por outro lado, fazer o hard news, que é uma coisa que eu gosto bastante. As notícias deixaram de ser uma paixão para ser, e no, não no mau sentido da palavra, uma obrigação? Não. Não só uma obrigação, continua a ser um prazer ir trabalhar e quando isso acontecer eu acho que mudo de profissão, porque quando deixar de ser feliz no que faço, provavelmente não terei a capacidade de continuar a ser o profissional que sou, odiando a fazer o que faço, e isso para mim é basilar, é ser feliz em tudo o que faço. Epimess, quando é que a brincadeira se tornou realmente séria? Semana passada. Há 15 dias. Não te sei dizer muito bem, eu sou péssimo com o tempo, e o tempo passa de facto muito depressa, e eu sei que foi mais ou menos há 4 ou 5 anos que começamos com uma brincadeira de amigos, queríamos fazer coisas na garagem e, enfim, levar algumas das músicas que eu fazia nas tertúlias de tinto lá em casa para uma sala de ensaios, e isso foi muito prazeroso e às tantas correu o suficientemente bem para começarmos a fazer um, dois, três espetáculos, e correu suficientemente bem, teve público suficiente para nos entusiasmarmos e ousarmos ir gravar alguma coisa, e foi assim que surgiu o primeiro EP, que também foi um impulso, digamos assim. Não houve preparação nenhuma, foi mesmo quase que numa perspectiva amadora. Fomos para lá sem saber ler nem escrever, mas as coisas foram crescendo consoante o público que tu conquistas, e o público começou-nos a entusiasmar, e de repente tínhamos um projeto, e de repente tínhamos que tomar uma decisão: isto vai continuar a ser uma banda de garagem de amigos, ou vamos fazer um projeto à série? E aí é que entra a resposta à tua pergunta. Eu acho que foi um momento chave, foi quando nós fomos há 4 anos, julgo eu, ao Superbox Super Rock, e aí tivemos que tomar uma decisão: ou a gente faz isto à sério, ou então vamos continuar a brincar. E ficaram os que puderam ficar, e os que acreditavam que era possível fazer um projeto profissional na música, portanto, dos últimos 3 anos para cá, é um projeto profissional como qualquer outra banda a nível nacional. Se não fosse sem as rádios piratas onde tu começaste, não te terias apaixonado pela música da forma que te apaixonaste? Foi de facto aquilo que me motivou até a chegar à comunicação, até a chegar ao jornalismo. Foi um bocadinho essa a minha paixão pela música e pela rádio. Eu comecei nas rádios pirata ainda, e nas primeiras licenças que foram distribuídas em Portugal de rádios locais, e era incrível, porque permitiam-te fazer tudo e mais alguma coisa, e essa paixão, esse bichinho da rádio ficou, e ao mesmo tempo a música, Eu sempre tive sempre adorei música, mas a música e a comunicação ficaram associadas desde sempre, desde desse momento, desde dessa fase das rádios meias pirata. A partir daí, comecei a ter o meu primeiro projeto de música, e a partir daí comecei, nunca mais larguei a rádio, até ir para a televisão. A cada concerto, e há esse próximo no Alive, no Passeio Marítimo de Algés, quantas vezes interiorizas para ti mesmo a pergunta: quanta desta gente me vai reconhecer da televisão? Nunca penso isso. Nunca penso assim. Não, nem sequer gosto de transportar essa personagem para cima do palco, não é? Porque sou... Mas dás menos de ti por seres jornalista, ou, no entanto, consideras que o público tem essa capacidade de dissociar, acho que é assim que se diz, não faço ideia, o jornalista Miguel Ribeiro do vocalista do Zé Pimenta? Eu acho que já passei por várias fases. A fase inicial, houve muito público que foi atrás de nós porque me conhecia. Agora deixa lá cá ver o que é que este gajo da televisão está faz, anda a brincar às bandas. E houve muita gente que foi lá por causa disso, e foi à vida delas. Portanto, esse público não é o meu público, não é o público que me vai ver lá, que eu não sou nenhum macaco do Jardim Zoológico. Mas houve muita gente que foi e que, ao fim de 5 minutos, esqueceu que estava perante uma pessoa que também trabalha na televisão, por acaso. E o nosso público tem sido conquistado pelas músicas que fazemos, julgo eu. As músicas têm chegado aos tops, os concertos temos feito concertos por todo o país, nos vários festivais, não porque eu estou lá, mas porque a música funciona, porque as pessoas gostam da música, porque há público, e sobretudo neste meio, eu acho que não há muito, não se dá muito espaço a algo que é só um folclore temporário. Há tanta concorrência, há tanta coisa boa a acontecer, que ninguém contrata ninguém para um festival porque está lá o tipo que quer dizer, é só ridículo. Isso não acontece. Os mais puros do jornalismo aceitam-te bem teres este projeto em paralelo, ou tendem a apontar-te o dedo e a dizer: um jornalista não pode ir por... Sim, aqui. E também há os puristas da música que dizem: um jornalista não pode vir aqui. Dos dois lados. Então, não, e... És discriminado dos dois lados. Sim. Não é sem ser discriminação, isso é só burrice, não é mais do que isso. Ou então pode fazer confusão temporariamente, até as pessoas perceberem que são dois projetos sérios, e que são perfeitamente compatíveis, como, quer dizer, a minha paixão pela música e o facto de eu ser compositor... Não pode prejudicar o facto de eu ser jornalista e de fazer o trabalho que faço, e vice-versa. Não, as coisas, eu não levo a música para o jornalismo, nem o jornalismo para a música. Não, é a mesma coisa que haver um jornalista que é escritor e que lança os seus livros e que vai fazer a sua digressão com os seus livros de apresentação, e isso não implica que o livro que esteja ali, o romance, seja um livro sobre o jornalismo. Sim. Um manual sobre o jornalismo, e não quer dizer que leve os personagens do romance dele para as notícias, não é? Eu presumo que a Clara de Sousa, porque é uma excelente cozinheira e que faz livros sobre cozinha, não quer acreditar que ela vá para o Jornal da Noite com as panelas, não é? Claro. Mas se calhar aos cozinheiros chateias estar lá uma jornalista. Sim. E para alguns fundamentalistas bacocos, chateia o facto de a apresentadora do Jornal da Noite também cozinhar profissionalmente, fazer os seus livros, ser uma pessoa criativa noutras áreas. O concerto que agora vem no Alive no mês de julho é a prova, digamos, final de que este projeto é mesmo adulto? Não, eu é acho o carimbo que falta nesse objetivo? Eu acho que não. O projeto já se impõe por si próprio há algum tempo. Não parece que precise do carimbo do Alive. Para nós é que nós, enquanto banda, é um prazer estar num cartaz como o deste ano do Alive. É absolutamente incrível. Depois, o Alive é um dos maiores festivais nacionais, portanto também faltava-nos esse carimbo. Sim. Faltava-se passar por lá. Já tínhamos ido ao Superbox, já tínhamos ido ao Marés Vivas, já tínhamos ido ao Parede de Escoura, portanto provavelmente assim entre os grandes faltava-nos o Alive, e sobretudo num ano em que vem cá Radiohead, vem os Arcade Fire, vem cá os Pixies, os Chemical Brothers. E depois toda a nova geração de bandas que nós amamos, é incrível, não é? Depois podes enviar um bilhete para a minha morada. Eu depois vou-te... Miguel, muito obrigado por teres vindo aqui às Conversas de Esquina. Foi um prazer ter-te aqui recebido. Não se esqueçam, então, qual é o dia no Alive? Dia 7. Dia 7. Eu estarei lá com uma t-shirt branca a dizer Miguel Ribeiro, grande maluco. Exato. Caso tenha bilhete, mas se não estiver, vamos tentar. Miguel, muito obrigado por teres vindo às Conversas de Esquina. Voltamos na próxima desculpa semana. Desculpa ser tão cedo, pá. Eu sou uma pessoa que não acorda muito cedo. Não tenho capacidade de raciocínio muito cedo, mas. E tiveste que enfrentar esse trânsito horrível até aqui. As obras de Lisboa. Ah, meu Deus. Até à próxima semana. Beijinhos e abraços com ou sem obras. As Conversas de Esquina estão de volta. Newspaper and no regrets. It's my new kind of morning sun. Morning sun. Morning sun. This morning is freezing again. Black clouds and heavy rain. My bed is so empty now. Learning how to fly. Learning how to smile. Learning how to dream again. My hands with no worries about this guy.